mais um dia da semana. O que é que eu vou fazer? Vou me mandar pro Wonka pra fumar e beber. Eu sou super cute, não vou em qualquer lugar. Tem que ter gente bem burra pra eu poder me achar. Daí então eu conto o livro que eu li até a página 2, porque o resto não entendi. Faculdade de design, durmo na biblioteca, ouço jazz na quinta-feira e sodomizo as bonecas. Já tinha roupa feia, escandalosa, só pra funkeira galinha. Desculpe, mon amour, que eu sou publicitário. Sou a nata criativa e você é um otário. Eu sou o mais legal, minha vida eu aproveito. Sodomia de 3 dias amarrado no banheiro. Bem melhor que esses talbazinho da moda, cheio de mal vestidos, heteros e cocotas. Esqueça, a gente marca um café pra amanhã pra falar de cine grego e do Dalton Trevisan. Ai, vai estar passando um filme iraniano. Então vamos logo, que eu já cansei de vocês.